Então, idioma, imediatismo, maestro Android, the rap. Então, pra quem não me conhece, atenção, sim, eu com microfone. De coisa errada, quero distância, bem longe. Inteligência, por aqui tudo tem de sobra. Não acredita agora, você vai ter a prova. Eu tô aqui pra falar, rima pra lhe mostrar. Ideia positiva dentro do seu QI vai entrar. Rima protestante, lógico, sem meio termo. No meu idioma, gira, esse é meu jeito. Eu sou over rap, nunca pop, idealismo forte. Soltando minha rouca voz, rimando sério, sem trote. Sempre reivindicando de forma convincente. Terror de engravatado é ver preto usando a mente. Não dá pra ver uma pá de coisa errada, ainda fica quieto. Se eu não concordo com a situação, então protesto. Até vira uma força maior, caminha pra parar. Enquanto a vez discorda, a voz vai reivindicar. Pode dar pesado, rap na veia. Rap é nosso continente. O mais puro rap representa. Pra quem quiser ouvir. Pode dar pesado, rap na veia. Rap é nosso continente. O mais puro rap representa. Pra quem quiser ouvir. Então, eu faço o que eu quero, não o que querem que eu faça. Eu vou seguindo, rimando sem ser carne de vaca. Sempre abrindo minha mente, ouvindo novas batidas, tipo Hashi Hadi. Tempos atrás não conhecia. A luz me guia, ilumina meus horizontes. Dando acesso a vários mundos através de pontes. Carregando meu cérebro com novas trilhas sonoras. Quanto mais eu tenho, mais eu quero e não é droga. E agora? Passo adiante tudo que aprendi, pra que outras pessoas também possam evoluir. Porque nada vale informação guardada em sete chaves. Faço o que aprendeu e aprenda com quem já sabe. Capacidade, todos têm de aumentar a bagagem. Criar o som inédito é só pra quem tem coragem. Sem medo de rimar do meu jeito com microfone. Aprendendo, ensinando, ampliando mais do que ontem. Pode dar pesado, rap na veia. Rap é nosso continente. O mais puro rap representa. Pra quem quiser ouvir. Pode dar pesado, rap na veia. Rap é nosso continente. O mais puro rap representa. Pra quem quiser ouvir. Eu não sou obrigado a admirar ou acompanhar a novela. Muito menos me adaptar à cultura europeia. Me vestir como não quero pra ficar mais integrado. Jamais vou opinar pra quem não fiquem assustados. Então sou, mas eu não me troco, sempre respeito o próximo. Eu faço música por amor, não por negócio. Mesmo diante de uma multidão, mantenho minha opinião. Sempre defendo o que eu faço de coração. Infelizmente sou mal interpretado, não sou agora. Defendendo o interesse de gente que me ignora. Lamentável situação, me deixando em depressão. O problema não é só meu, mas de uma população. Desinformação impede de enxergar algo que é óbvio. Muitos nem imaginam que foi feito de propósito. Concordar, acostumar, jamais questionar. Sou visto como um louco pelo fato de não aceitar. Pode dar pesado, rap na veia. Rap é nosso continente. O mais puro rap representa. Pra quem quiser ouvir. Pode dar pesado, rap na veia.